rapidão, assim, domingo que vem, 4 horas da tarde, quem quiser entrar no meu Renovo do Pinguim, apareça aí na frente da igreja, que vai ser a nossa primeira reunião, beleza? Então, relembrando, domingo, 4 da tarde, os homens que queiram participar do meu Renovo, apareça. Domingo, um dia depois do show do Racionais MCs, né? Não esqueço. Valeu, é nóis. Ah, o Sebastião. Oi, boa noite. Eu quero chamar o Franz. Franz, vem aí pra frente. Não, ele nunca fala, sei. Ele também não precisa, porque eu gosto de falar, eu vou encher o saco de vocês. Então é o seguinte, ele... Não, meu irmão, eu sei, muita gente acha disso, não é? Eu não conheço ele antes, ele vem para o Brasil, então eu só queria falar disso. Fora disso, ele vai embora quarta-feira que vem. Oh, que lindo! Ele foi um benção com o serviço dele na chácara, na casa de recuperação. Onde nós estamos trabalhando. Ele é um cara muito... Ai, não sei a palavra. Mas, assim, ele é muito gewissenhaft. Putz. Ele é... Ah, não, eu sei explicar. Ele é um cara que faz todo o trabalho que alguém manda para ele com consequência e tudo feito. Correia? Então, fechou, gente. Eu acho que vocês entenderem. Essa habilidade foi um benção para a nossa chácara, porque alguém falou uma coisa para ele, um trabalho, ele fez, e ninguém precisava controlar disso. Uma ajuda que é um benção mesmo. Ele serviu um ano na chácara lá, e hoje é o último culto aqui no Colgada dele. Ele frequentou essa igreja, acho que sempre, né? E eu sei, ele gostou pra caramba e gostou sempre de vir pra cá, cada domingo. E... não sei, né? Que Deus que seja. Vamos orar pra ele, pode ser? E Deus vai continuar a abençoar a vida dele. Na Alemanha, ele vai estudar uma coisa de jardineirismo, não sei. Uma coisa bem, bem chata. Sabe, criar plantinhas assim? Não, deixa quieto. Não. Quem quer dar um tchauzinho para ele? Hoje quase última chance, né? Bolinho? Não, bolinho não tem. Então... pode ser Pipe, vai orar para ele, e então, vai você? Diego, então. Vamos ficar de pé. A gente, como igreja, nós cremos num único reino, amém? Cremos que o Franz, onde ele estiver, faz parte da nossa vida, do mesmo espírito. Então, todos vocês estendam as mãos na direção do Franz. Senhor Jesus, primeiramente eu quero te louvar, porque o Franz te encontrou, Deus, na tua presença, Deus, a graça de ser o servo que ele tem sido, pelo coração dele em servir o próximo, aonde for necessário, Pai. Ele está ali, Deus, pronto a te servir, pronto a servir o outro, Deus. Quero pedir, Senhor, que esse coração que ele tem, Pai, permaneça, Deus, sendo o mesmo aonde ele estiver, Pai. Servindo o teu reino lá na Alemanha, Senhor, um país, Pai, que precisa mesmo, Senhor, mais do que nunca, Deus, que o Teu Evangelho queime com a mesma força que um dia queimou, Senhor, em todo aquele país, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, pelo tempo que Ele esteve aqui, onde Ele pôde nos ensinar e aprender também com todos nós, Senhor. Muito obrigado, Deus. Cuide dEle, guarde Ele nessa volta para casa, que Ele continue sendo luz onde Ele estiver, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque a gente teve o privilégio de caminhar com Ele durante esse tempo que Ele esteve aqui, Deus. E a gente quer dizer, Senhor, que esse mundo não é digno do Franz, Pai. Esse mundo não é digno de tê-lo fazendo parte da geração que Ele está aqui, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu nunca falei assim na frente de tanta gente, mas quero agradecer vocês. Foi um ano bem legal com vocês aqui na igreja. E gostei de vocês aqui, do pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Eu tenho alguns recados. Eu não sei se todos sabem, mas a gente vai estar participando da Expo Cristo, né? A Gólgota vai estar expondo lá, né? A Gólgota e mais algumas bandas. A gente vai estar... a gente pegou um stand e vai estar divulgando lá o trabalho, né? Então, começa quarta-feira agora. Vai começar às 18 horas. E depois, os outros dias, vai até domingo. Então, quinta, sexta, sábado, domingo é das 10 da manhã às 23 horas, às 11 horas da noite. Então, quem quiser estar indo, né, vendo, vai ter várias programações lá. Eu acho que depois eu vou pegar e passo por e-mail para vocês. É também para as bandas, algumas tocarem lá, talvez o louvor e algumas bandas, só que ainda não está certo. Então, assim que a gente tiver a resposta, né, certeza, a gente passa por e-mail também o dia que vai tocar, os horários. A entrada é R$ 5 e mais 1 quilo de alimento. Então, depois lá no site também tem algumas informações, se vocês quiserem ver, né, só acho que é expocristo.com.br. Mas a gente manda amanhã por e-mail. Ah, tá. E se alguém quiser ajudar, né, porque a gente vai estar montando uma escala, né, de pessoas para estar cuidando lá. Se tiver alguém que tem interesse em estar ajudando, depois me procure, né, me dê o seu nome, que daí eu vou estar montando essa escalinha para estar cuidando lá do stand. E as bandas que vão participar, né, da Expo Cristo, depois, no final, vem aqui que eu preciso falar com vocês. Então, o pessoal que estiver aqui, que for das bandas, né, que vocês já sabem, me procure no final do culto. E depois, no final do culto, tem cantina lá atrás. Tá, então, a gente tem pipoca, chocolate quente, tem bolo e algumas coisas. Está bem baratinho. Né? Então, depois, no final do culto, se você quiser ficar aí conversando, tem café também. Então, dê uma chegadinha na nossa cantina. Só isso. Amém. Só com relação a essa questão da Expo Cristo, seria legal mesmo ter bastante gente lá da Gólgota. As bandas obrigatoriamente estarão lá, expondo material, camiseta, CD e... Mudou o local, é do lado do Big da Avenida das Torres ali. Eu não sei, eu não lembro o nome do local lá. FIEP, isso, né? É um local novo lá, tá? Então a gente vai ter um stand lá, onde vai estar a Gólgota e mais 5 bandas aqui da Gólgota, que tem uma proposta bem evangelística mesmo, né? Porque a proposta da Expo Cristo é assim: se a banda não tem esse compromisso de ser uma banda evangelística, não pode nem participar, porque toda a propagação, toda a propaganda do evento ali gira em torno dessa questão de expor mesmo essas várias faces, né? Várias propostas que tem dentro dentro do reino de Deus. Então vai ter muitas bandas lá. Só para você ter uma ideia, serão 70 bandas que estarão se apresentando durante os 5 dias. Então vai ser coisa de 15 minutos para cada banda lá. Então o desertor tem a vantagem, né, nessas horas, né? 15 minutos para nós dá de sobra, vai tocar duas vezes o repertório. Agora as bandas de prog aí se lascam, tem que tocar metade da música só e parar, né? Então vai ser bem legal aí, gente. É importante a gente estar lá mesmo mostrando a nossa cara, né? Porque existe muito essa mística, esses mitos em torno da gente, que a gente vira lobisomem depois da meia-noite, né? Então, todas essas questões aí, é interessante a gente estar lá e a gente vai estar divulgando a comunidade e as bandas também, ok? Algumas bandas, infelizmente, não poderão estar por questões financeiras, porque a gente teve que rachar aí o custo do evento, né? Tá certo? Mas você pode estar lá com a gente, amém? Vou chamar o Christopher aqui na frente. Bom, domingo passado, Léo, como é que ficou, Léo? Aquele domingo passado você perdeu. Uhum. Metade do começo, metade do final ou só metade do começo? Do meio para... Do começo até o meio, então. Por que que você complica a coisa? Do meio para trás. Tem jeito de falar. Então tá, eu vou tentar ver se eu consigo gravar o que foi dito, como eu tenho o esboço lá, vou tentar ver se eu consigo gravar isso para a gente ter inteiro isso lá no Metalcast. Né? Porque senão o pessoal vai acabar, sei lá, boiando nesse negócio todo aí. Então, para você que está aqui pela primeira vez, que não estava domingo passado, a gente começou no domingo passado uma série de pregações a respeito de despertamento ministerial acerca dos dons. Ou seja, nesse tempo agora que a gente vai ter pela frente, a gente vai estar falando muito sobre dons, todos os domingos. Todos os domingos, assim como a primeira parte que a gente teve desde o início do ano foi voltada à questão da vida cristã, a respeito da salvação, da soteriologia. Então, qualquer dúvida está lá no Metalcast. A gente começou domingo passado toda uma série de pregações que virá em torno dessa questão acerca dos dons. Por que isso? Porque a gente entendeu que é uma necessidade urgencial da igreja. Você saber qual é o seu dom. Descobrir qual é o seu dom, qual é o teu chamado, aonde você pode se encaixar dentro do reino de Deus. Ok? Então, a gente trabalhou essas três áreas, que trabalhando com a questão das cores, né? A área verde dos ministérios, a área vermelha dos ministérios e a área azul dos ministérios, né? Então, não tem... Não, não está lá o esboço. Então... tem ali já, Fábio, alguma coisa? Põe ali, Fábio, para nós. É a introdução só. Domingo passado você tem ali? Tem a do domingo passado? Coloca a do domingo passado, então. A do Christopher não importa, não interessa. Ô, Fábio. Quer ganhar as contas, Fábio? Sai, Exu. Dá baixo na carteira aí, Léo. Já quando tirem o Fábio lá pra rua. Aê, Fabião, velho. Rapidinho ali, ó. Então a questão de Deus, a revelação de Deus no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Pula, Fábio. As três obras de Deus, cada cor tá ligada a uma característica disso. Criação, Gólgota e Pentecostes. Avança. As três áreas da vida, o corpo, a alma e o espírito, avança. As três conversões do mundo para a igreja, da igreja para Cristo, de Cristo para a igreja, porque muita gente vem do mundo para Cristo e para ali, não quer saber de igreja, né? Ou depois vai para sair de Cristo vai para a igreja, mas não quer saber do mundo, só quer saber de ficar dentro da igreja, né? Enclausurado. Então fala sobre essas três conversões, avança. As três autoridades que a igreja reconhece, que é a ciência, amém? O cristianismo não é inimigo da ciência. Os ateus, burros que gostam de enfiar isso igual abaixo, e os burros que acreditam nisso, certo? O cristianismo não é inimigo da ciência. Essa é uma propaganda enganosa que se tem por aí, muito por aí, né? Se você é religioso, você é anticientífico, né? Para quem está recebendo o material apologético aí que eu estou mandando, sabe muito bem que isso aí é migué. As três autoridades, O cristianismo reconhece a ciência como autoridade, reconhece a Bíblia como autoridade e reconhece a experiência também como autoridade. São três autoridades que nós temos na nossa vida. A ciência, a Bíblia e a experiência, né? O cristianismo é uma coisa experimental, certo? A gente experimenta Deus na nossa vida. Deus não é uma ideia. Deus é um ser pessoal que a gente experimenta. Próxima. Porém, nós falamos sobre as três tendências, né? De cada área. O liberal, o evangelical e o carismático. Né? Avancem, não vou entrar nessa, vai. Depois nós falamos sobre os três perigos, que é o sincretismo, o dogmatismo e a espiritualização. Né? Ou seja, geralmente a área azul tende a espiritualizar tudo, né? Okay? A área vermelha tende a achar que o serviço é o que está acima de todas as coisas, né? E o sincretismo geralmente está ligado à pessoa que acha que só a racionalidade é o que vale, o resto não vale nada. Mais uma, avança. Vixe, parou por aí. Muita coisa para rever. Então, a gente está trabalhando sobre isso. Começamos domingo passado, hoje o Christopher vai estar dando mais um passo e assim por diante. Okay? Então, todo domingo, quando você vier para Gólgota, né, venha consciente que a gente está tratando a respeito disso. Beleza? Nosso interesse é que você, nesse ano, primeira coisa foi lançar a base da sua salvação. Alguém aqui tem dúvida que é salvo ainda? Alguém ainda está... Viu umas mãozinhas aí meio que... Tem uns caras que estão meio no muro ainda. Então, se você tem dúvida, está lá. Se aquilo lá não te servir, não sei mais o que te serve. Né? Aí é só na eternidade mesmo. Só quando morrer para saber se está ou não está. Mas, e agora a gente quer trabalhar então essa questão dos dons na tua vida. Amém? Eu tenho convicção de todos os meus dons. Não tenho dúvida nenhuma do meu chamado. E isso foi uma coisa bem no início lá. Ó. Quando eu encontrei Cristo na minha vida, algumas coisas ficaram latentes, evidentes que já estavam ali, reveladas. E algumas coisas Deus foi acrescentando depois. Então, você, a gente vai estar falando sobre isso. Você tem um dom. Tem um dom. Para alguma coisa você presta. Mesmo que você ache que não. A gente acredita em você. Que você não é tão cocô do cavalo do bandido assim. A gente acredita que há algo em você, que Deus deu a você na tua conversão, no teu chamado. Lá atrás, Deus pegou e entregou nas tuas mãos alguma coisa para ser desenvolvida no reino dele. Amém? Então, passo a palavra para o Christopher. Bem, o Christopher, essa semana, passou por um momento, né, de tragédia na família. O Christopher perdeu o pai de uma maneira trágica. Não sei se ele vai falar sobre isso. Então, para ele é um desafio também estar aqui, porque ainda está em luto por ter perdido o pai, domingo para segunda. E que vocês continuem orando pela vida dele, pela família e também que Deus faça a justiça dele. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero entregar o teu servo, Pai, em tuas mãos. Pedir agora que o Senhor clareie, Senhor, na mente do Christopher e acalme o coração dele, Pai. Que ele sinta mesmo o teu Espírito usando a vida dele nessa noite, falando e ministrando em nossas vidas, Pai, desse assunto que a gente precisa, Deus, desesperadamente, Deus, ser ensinado, ministrado, Pai, para que a gente não viva, Senhor, nesse mundo perdendo o nosso tempo, Pai. Muito obrigado, Deus, e use a vida dele mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Posso encostar no púlpito? Não tem problema encostar nele. Então, beleza. Ele está enciumado. Púlpito bonito. Gente, eu aprendi a árdua realidade da frase: o tempo não tem misericórdia. Nessa semana, nossa família, nossos amigos, fomos surpreendidos com algo muito triste. Não foi fácil perder o pai da forma como nós, os filhos, perdemos, as ex-esposas do meu pai e os amigos. Mas é bom ver que, mesmo depois de tanto tempo sem ele rever vários amigos dos anos 70 estavam com ele presentes lá nesse momento para se despedir, né? E várias lembranças nós tivemos, coisas boas, coisas ruins. Mas o pior disso tudo é você não poder dizer que ama mais porque aquela pessoa não pode mais te ouvir. Não quero fazer um sensacionalismo em cima disso, mas sabe, se você tem mesmo algo para dizer para alguém, diga. Porque daqui a pouco, velho, pode ser muito tarde. E o arrependimento pode ser muito grande. Tudo que você puder falar para alguém, cara, fale. Porque o tempo, ele não perdoa. Todo mundo tinha que tatuar isso. O tempo não perdoa. E é terrível você entender no teu sangue, no teu coração, isso da forma como eu entendi. Tive que entender, eu engoli. Foi bem complicado. E continue, por favor, orando para que Deus realmente conforte meus irmãos que ficam, sabe, a família, porque, mais uma vez, é a oração de vocês que está sustentando a minha vida. Vocês têm visto que, acho que o Pipe manda toda semana e-mail para alguma coisa, vocês orarem por mim, né? Ou eu estou internado, ou minha filha vai ter que fazer uma cirurgia, agora meu pai falece. Então, Deus está bom já. Chega de emoção. Engraçado que o que me conforta é saber que Deus está no controle de tudo. Tudo, tudo, tudo. Não foi o diabo que fez isso. Eu acho que foram as consequências de uma vida não centrada na vontade de Deus. Se Deus não quisesse que isso acontecesse, ele não permitiria, mas se permitiu, quem sou eu para estar criticando Deus? Quem sou eu para estar reclamando de algo? Eu louvo a Deus por ter usado um cara maravilhoso, por ter me dado a vida do meu irmão, que está aqui hoje também. E, cara, sério, eu estou feliz. Estou feliz porque estou com vocês, caminhando junto, sabe? Isso me deixa muito feliz. Estou feliz também porque eu vou para Blumenau semana que vem, a gente vai fazer um culto lá, sabe? E orem também por isso. Olá, pessoal de Blumenau, deve estar vendo a gente agora. E, inclusive, um recado que eu quero dar. O meu carro, acho que tem uma vaga para ir para lá. A Manu e o Zag estão aí? Não vieram hoje? Então, tem 3 vagas no carro deles, porque eles vão para lá fazer um louvor para a galera. Então, que por favor, se prontifiquem, sabe? Gastem dinheiro realmente no ministério, sabe? Existem pessoas que precisam ouvir você, ver vocês. Só o fato de vocês descerem para lá já demonstra que vocês amam aquelas vidas. E isso é uma demonstração de amor tremenda, depois do que aconteceu com a igreja lá, a divisão que aconteceu, enfim, tudo que houve. Nós estamos indo para lá, sabe, como demonstração de amor mesmo, aquelas pessoas. E acredito que vocês podem ir também, quem sabe mais carros. Fica o convite. Eu vou na sexta, tem gente que vai no sábado, volta no domingo, volta na segunda, não sei. Mas nisso a gente dá uma ajeitada aí, dá um jeito de fazer com que todos que queiram ir vão, sabe. Vai ser benção demais tirar esse tempo com o pessoal lá. Com certeza vocês têm o que acrescentar e têm o que aprender também com o pessoal de lá. Todos nós podemos fazer essa troca e será com certeza bênção demais. Amém? Quero que vocês abram a Bíblia comigo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Como o Pipe falou, o livro que nós estamos tratando, o assunto da questão dos dons, é esse aqui, ó. Richard, alguma coisa? Como? Richard Schwartz. É o cara. Então, se vocês verem esse livro na livraria, não lembrarem do nome, lembrarem da capa, comprem, que ele é de grande utilidade para a gente estar sabendo definir qual o dom que nós temos e onde nós podemos servir de forma mais correta dentro da igreja, para não ficar achando que você é evangelista. Claro, você vai ter que evangelizar sempre, mas o teu lugar é ficar limpando o chão, daí só lamento, vai ter que limpar o chão. Mas você é um pastor aqui, não sabe, está aqui dentro, a gente está precisando de líderes aqui dentro, estamos investindo nisso agora, também é uma das metas da igreja, às vezes tem que estar nesse grupo também. Então, preste bem atenção no que a gente vai falar, né, desde semana passada, porque com certeza vai ajudar vocês a definirem vários dons não só a definir e identificar o dom que você tem, mas principalmente se colocar no centro, sabe? E ter a questão do poder na tua vida, da sabedoria, do espírito, né? Que é algo que nós vamos já demonstrar ali no Data Show. É que eu estou desacostumado com esse negócio moderno, mas a gente chega lá. 1 Coríntios 12, versículo 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então aqui ele já começa tratando a questão do Senhor, do Espírito e de Deus, da questão da Trindade na nossa vida e como nós podemos começar a aplicar isso. Eu quero ler com vocês também João, capítulo 14. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia para eu poder demonstrar bem o que, que essa questão dos dons a gente vai ter que ler bastante. Então, se você não trouxe a Bíblia, você vai ficar perdido, meu irmão. E Bíblia nós temos que trazer, né, para o culto, pelo menos, né? Nem que seja para fazer uma média, né? Trazer, nem que leia, nem que as páginas estejam grudadas, mas traga ela. Traga um papel também, porque muita coisa vocês vão querer anotar e querer lembrar depois, às vezes vocês não vão poder lembrar. Então, eu vou ler agora João 14, versículo 1. Ok? Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Amém? A partir da... Fábio, pode colocar o ponto de partida 1, por favor? Eu quero lidar agora com a questão de Tomé com vocês. Tomé é um cara bem bacana. Ele é o tipo de pessoa duvidosa, ele é o tipo de pessoa inquieta, ele é crítico, ele é o tipo de homem que não diz amém para tudo e para todos. Ele é o cara que questionava Jesus, né? Eu não sei se eu teria moral de perguntar alguma coisa para Jesus, velho, na moral. Assim. Acho que eu tenho um pouco de temor, um pouco de o pé atrás, eu não sei. Mas Tomé não, ele pergunta para quem for, porque ele tem dúvida, ele pergunta mesmo. Provavelmente se ele estivesse numa igreja com a qual eu não quero citar o nome, e eles pedissem 7 vezes dízimo durante o culto, provavelmente ele ia perguntar: por que eu tenho que dar o dízimo tanto? Né? 7 vezes? Minha vida não basta. 7 vezes dinheiro? Coitado, cara, né, velho? Era apóstolo, vivia de oferta, 7 vezes? Acho que ele não daria tanto. Provavelmente se ele ia atrás de Jesus, ele ia ficar perguntando: pô, onde você vai, Jesus? Nós vamos pra Galiléia. Por quê? Eu não perguntaria. Eu ia ficar na boa. Jesus, vai, vou atrás, mano. Tô seguro. Tô na paz. Vamos aí. Com certeza, são os Tomés dessa igreja que fazem com que o cristianismo verde, né? Tá bem demonstrado ali que Tomé é um carinha bem verde, cheio da sabedoria. Se não fosse os Tomés dessa igreja, provavelmente nós seríamos uma igreja ignorante. Aqui tem muita gente que pergunta, né? Pergunta pra caramba mesmo. Por que isso? Por que daquilo? O Pipe, coitado, tá lá cheio do... O Pipe é verde. Hulk. Forte. É o cara dos blogs, é o cara que arregaça lá com os ateus, né? Que responde aquelas perguntas as quais nós até temos vergonha de perguntar, mas tem muita gente que, graças a Deus, pergunta. Louvado seja Deus pelos Tomés dessa igreja, porque é isso que faz o cristianismo, que é isso que faz a nossa cabeça evoluir. Né? E o cristianismo não ser apenas uma religião do sem noção, dos caras que não sabem onde estão caminhando, mas pelo contrário, eu acredito que todos aqui sabem o local que estão caminhando, onde estão pisando. O Richard ele fala uma coisa bem interessante: geralmente os Tomés não estão em reuniões de oração nem vigília. Quando o cara ele pende muito para um lado, Né? Quando ele é muito forte numa cor, ali no caso, Tomé, a sua sabedoria, provavelmente ele tem uma fraqueza muito grande ao lado do poder ali, ao lado do serviço. Então, não sei se você se identifica, se você estava na última vigília, provavelmente você é verdinho por dentro. Provavelmente você deve ter alguma treta com oração, com questão de alguém falar em línguas aqui, você fica com a orelha em pé, caraca, é mentira, não pode ser verdade. Existe, eu sei. Tem irmãos meus que têm dons de falar em língua, é maravilhoso. Então não duvide se você é verdinho demais. Porque isso é um dom que realmente Deus nos deu e é maravilhoso. Tomé tem umas fraquezas. E o Novo Testamento nos diz que a sua força era ao mesmo tempo a sua fraqueza. Saca? Provavelmente, se você é um cara verdinho, você vai sempre estar pensando em reflexões, e vai estar analisando tudo aquilo que o seu pastor fala, ou tudo aquilo que outra pessoa fala. Provavelmente você está no seminário, se você é verdinho. Acho que são as primeiras pessoas que vão para o seminário, são essas. As outras vão depois e ter um pouco mais de sede. O engajamento dele não é muito legal, não. Ele não é um cara que gosta de estar, sabe, servindo, que gosta de estar varrendo. Eu não sei se quem varre a igreja é verdinho, mas é bem provável que não. Se for, cara, glória a Deus, porque você está caminhando para o local certo. Verdinho, servindo, você deve estar quase por meio ali, assim, ó, que é o nosso ideal. Chegar ali bem próximo do centro. Na Gólgota existem muitos, muitos Tomés, sabia? Pelo pouco tempo que eu estou aqui, servindo, desde que voltei de Blumenau, eu percebo que tem muita gente questionando muita coisa e que não está fazendo nada. Às vezes muita gente falando mal e pouca atitude de servir. Provavelmente essa pessoa ela tem o dom da fofoca. Dom do sete pele, do tranca-rua. Fofoca é um dom, né, irmão? É, cara, falar dos outros, divulgar. Vandalismo, dom do vandalismo, fofoca. Aí, ó. Tinha que ter esse ministério. Alguém se habilita? Eu posso dizer alguns nomes. Não querem. Teve gente que se arrepiou aqui agora. Teve gente que tremeu na cadeira. Falou, tomara que não, tomara que não, tomara que não. Gente, continuando em João 20, versículo 25. É o subtítulo ali, algumas bíblias podem ter Jesus aparece a Tomé. Ele fala assim, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Eu não duvidaria, eu acho. Mas Tomé é o cara que duvida e faz eu você questionarmos se realmente nós estamos no local certo ou não. Se eu fosse Jesus, esse cara caminhou com Cristo pelo menos ali uns 3 anos, 2 anos, acredito. E se eu tivesse caminhado com Cristo tanto tempo, eu não duvidaria disso. Pelo contrário, eu seria grosso com ele. Não está acreditando, meu irmão? Bota o dedo aqui. Bota o dedo aqui. Seria grosso, cara. Seria mó... Sabe? Do jeito que eu sou, com certeza seria mó mal educado com Tomé. Lidaria com ele com mó... Sangue na veia, que nem minha sogra fala. Ela não fala sangue nos olhos. Fala sangue na veia. Para quem conhece, ela é uma benção. Sogra... Uma benção. E é engraçado como Cristo trata a questão de Tomé. Né? Ele não é nem um pouco rude, mesmo sabendo que ele deveria confiar em Jesus, que ele realmente havia ressuscitado. Mas Jesus responde ao seu anseio por resposta. Ao contrário, se fosse eu, meu, é bom saber onde eu estou, porque eu estou longe de Jesus demais, cara. Estou longe de ser santo demais. Vendo esse livro aqui, eu vi os exemplos de como Jesus trata essas pessoas, como Deus trata as pessoas. E falou, cara, não sirvo para ser Deus. Eu ia abrir um buraco na terra, enterrar todo mundo, botar fogo em todo mundo, ninguém empresta esse lugar. Mas Deus tem um amor, cara, tremendo com as nossas vidas. E eu falo, cara, ele trata todo mundo de uma forma maravilhosa. E ele fala, coloque a sua mão do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Fazendo isso, o que ele faz com Tomé? Ele faz com que Tomé realmente cresça na sua área espiritual e creia. Ele faz com que Tomé tenha fé coisa que ele não tinha, e pare de duvidar. Tomé acaba crescendo com isso. Essa é a forma como Jesus lida com determinadas pessoas. Uma forma bem mansa, bem tranquila, sem questionar, e ensinando, e caminhando essa pessoa para uma área determinada, fazendo com que ela cresça. Então, com isso, Tomé começou a vir um pouco mais para baixo. Ele estava mais para baixo ali. Quero falar com vocês também agora em Lucas. Lucas capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Deixe-lhe, diz-lhe que me ajude. Versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Então, essa não lhe será tirada. Essa pessoa é bem fácil de dizer, ela é vermelhinha. Sou eu. Não por causa da bochecha, mas porque eu me compartilho muito com Marta. Por longos tempos da minha vida, assim, eu queria mais saber realmente de servir ao Senhor do que estar com Ele. Eu pegava minha bicicletinha, não sei se eu já dei esse exemplo a vocês, uma Ceci que a minha mãe tinha cor-de-rosa, tinha aquela paradinha de colocar flor na frente, sabe? Então, não tinha, aquela eu tirei. Eu levava a Bíblia aqui dentro, aqui, da jaqueta de couro, assim, né? Eu ia lá, cabeludinho, com aquele cabelo bonito que todos vocês sabem. Com a Bíblia dentro lá, eu queria saber de pregar o Evangelho, mas, cara, eu não tinha um tempo de oração, eu não tinha um secreto, eu não tinha um tempo que eu tirava com Deus, eu nem sabia o que, que era isso. Secreto a gente vai aprender depois, né? No renovo, e lendo, e amadurecendo. E eu era Marta, velho. O Charlie era Maria, depois eu chego lá. Vamos chegar lá. Então, essa Maria, essa Marta aqui, ela é bem interessante porque ela tem uma parada que é o dom de querer manipular as pessoas. Não é um dom. Mas vamos dizer que se fosse. Ela queria manipular. E eu, cara, vou dizer, cara, eu tenho uma facilidade de manipular pessoas tremenda. Blumenau, já falei isso aqui, não sei se já falei. Tem uma facilidade, mas, cara, como eu luto com isso? Como eu luto com esse problema? Não sei se você tem essa questão de querer manipular as pessoas, o pensamento, como as pessoas são. Meu, coitado, Charlie, né, Charlie? Se o Charlie fosse um cara revoltado, brabo, ele batia em mim todo dia aqui no estúdio, uns anos atrás, né? Ô, Charlie, eu queria que ele ficasse com uma vassoura colada do lado dele, assim, em paz o dia inteiro, coitado, Charlie. Sofreu comigo. Ô, cara, perdão, véio. Naquela época eu era só uma tranqueira ainda. Geralmente, pessoas como Marta, elas são bem receptivas, menos ao ensino com relação a dons espirituais e com relação à sabedoria. Geralmente, essas pessoas não fazem seminário. Geralmente. Você pode, isso aqui não é absoluto que eu estou falando, isso aqui é muito relativo, porque você já pode estar tendo uma transformação, sabe, com relação a isso. Você pode estar ser uma Marta no seminário, cara, isso é uma bênção, uma vitória para a tua vida. Porque para eu aprender que eu tinha que estudar, demorou muito tempo, cara. Sabe, quando os caras falam em reunião aqui na igreja, eu não queria vir, cara, porque reunião não é comigo. Para as Martas é tudo muito teórico, e para ela o principal é estar ali servindo. Como Marta aqui no exemplo, a gente cita na Bíblia, ela estava servindo tanto, que não tinha tempo para boa parte. E isso aconteceu comigo de uma forma bem chata. As duas irmãs, elas queriam demonstrar carinho para Jesus. Uma servindo, a outra ouvindo. É bem provável que nessas igrejas, nas nossas igrejas, nessa igreja, se não existissem as Martas, essa igreja poderia estar fechada. Porque são elas as grandes responsáveis por estar servindo no louvor, por estar servindo na cantina, quem sabe até a questão do dízimo, por estar servindo limpando o chão, o banheiro, a cadeira que você está sentado. São as Martas que geralmente fazem boa parte do serviço. E elas, grande parte, sabe, são responsáveis pelas igrejas nesse mundão aberto. Não é difícil de nós localizarmos as fraquezas das Martas, né? A atitude de serviço de Marta é a sua grande força e Jesus não critica, saca, nem um pouco ela por isso, porque isso é uma virtude. Mas acaba isso sendo também o seu lado fraco. Você pode querer servir a Deus ao tempo que você quiser, quem sabe até o dia todo. Mas você não pode ser uma Marta que tenta manipular as pessoas e querer fazer aquilo que você está fazendo, porque você ama fazer aquilo. Realmente algumas pessoas têm dom para isso e ficam felizes. Porém, essas pessoas, o que não podem fazer é querer fazer com que todas peguem na vassoura. Algumas têm o trabalho de ler, de estudar. Outras têm o dom de ficar 5 horas ajoelhado, orando. Acho que talvez a maior, não quero ser injusto com ninguém, talvez a maior oradora da igreja, que é a Rose, levanta de madrugada para ler. Admiro quem faça isso. Eu estou numa luta árdua para acordar às 7 horas da manhã. Quem vem no discipulado sabe, eu sempre confesso isso. Só levanto 2 dias, 7 horas da manhã para orar, é muito. Porque meu dia termina quando minha filha acorda. Por quê? Porque eu quero ajudar, porque eu quero fazer algumas coisas, aí acaba não orando, nem minha esposa. Então, quando a neném acorda, fica difícil para a gente fazer qualquer coisa em casa. Quem tem criança em casa sabe disso. Então, o que faltava para Maria? Faltava sabedoria de parar de trabalhar um pouco e ir para a parte boa, que é Jesus. Tem umas diferenças bem interessantes entre Marta e Maria. Marta deseja dar muito a Jesus. Maria deseja obter muito de Jesus. Em Marta destaca-se a produtividade e em Maria a receptividade. Então são pessoas bem extremas. Não é de se duvidar que elas tivessem grandes problemas, grandes diferenças. Que uma era de um jeito e a outra era totalmente do outro, era oposto. Uma queria trabalhar demais, a outra queria ficar lá. Eu estou ouvindo Jesus aqui. Na moral, deixa eu aqui quietinha. Podemos encontrar várias Martas, vários cristãos dispostos à causa do Senhor. Mas que em vista disso, esquecem de ter Deus no coração. Esse é o problema de Marta. Trabalhar demais, deixar o Senhor de lado. Eu sou bem repetitivo em tudo que eu falo para justamente isso ficar no coração de vocês. Como Jesus lidaria com Marta? Ou como você lidaria com Marta? Será que você chamaria ela, mandaria ela parar de fazer as coisas? Ou você esperaria ela ter sede de você, se você fosse Deus? E ver qual momento que ela viria atrás de você? O Senhor se preocupava muito com ela. E também a forma como ele a responde é uma forma bem animal, de apaixonado pelo filho, coisa que eu provavelmente não seria, já ia escorraçar a Marta. Ele fala, tudo que você faz, essa preocupação tua, Marta, ela não tem porquê. A parte boa sou eu, venha para mim agora, me escute, eu sou a parte boa. Eu sou a parte boa do bolo aqui, deixa o serviço um pouquinho. Então se você é uma Marta, eu digo para você, sossega o facho. Senta um pouquinho e ouve, ora mais, deixa de fazer. Porque quando eu digo para você que quando eu estava fazendo demais para Deus e não tinha tanto Deus, Deus me mandou, cara, para um lugar bem distante. Foi a época que fui morar com meu pai. E lá eu aprendi a orar. Porque eu não tinha nenhum vizinho do meu lado para falar. Eu não conheci ninguém para pregar. O lugar era bem precário, era uma vila bem pesada. E foi o tempo que eu morei com meu pai, foi o tempo que eu aprendi a orar. Eu estava sozinho. Então Deus me tirou tudo aquilo que eu sabia fazer, que era só evangelizar, e fui para um local onde eu não conhecia ninguém. Falei, caraca, vou orar. Às vezes Deus quer fazer você parar um pouco para se lembrar mais dele do que de tanto serviço. A gente vai para o terceiro ponto, Maria, que é a azulzinha. Agora eu vou explicar por que eu falei do Charlie. Depois. Enquanto Marta preocupava-se demais com o segmento vermelho dela, toda preocupada, Maria se repousava no seu lado oposto, azul. Ungir os pés com água e bálsamo e se assentar aos seus pés para ouvi-la é comportamento de pessoas como Maria. Às vezes a gente fica louco, né, com as Maria aqui na igreja. Porque tem muita Maria também aqui. E glória a Deus por um lado, porque eu acho que são elas que oram, são elas que estão atrás do Senhor, coisa que às vezes as Martas não estão fazendo. Porque às vezes quando tem muita pessoa ativa planejando, querendo estruturar a igreja, querendo planejar, pensar no que pode ser feito, elas estão ali, orando. Não estão gastando, provavelmente, seu tempo à toa. Aliás, elas estão gastando seu tempo à toa e provavelmente estão gastando dinheiro também, enquanto muitas pessoas estão planejando e trabalhando. Mas justamente aí está a força das Marias. Porque imagina, né, se tivesse só o azulzinho aqui, só o sábio, só o evangelista, ia ficar um buraco ali, ó. E é bom que nós estejamos ali naquele círculo preto, bem no meio, tentando balancear, sabe, todas esses, ficamos realmente ali. Eu tô hoje em dia eu tô numa transformação assim dos dons, eu vou chegar lá, eu tô bem azul e meio vermelho, não é porque eu sou paranista não, para algumas pessoas isso é uma ofensa, para mim é legal, mas eu tô bem ali tricolor ali assim, bem no paranazinho ali, azul e no vermelho. Será que eu e você podemos identificar e criticar Maria, sendo que Deus lhe deu a razão, né? Maria escolheu a parte boa. Será que eu e você podemos criticar ou achar algum problema de Maria? Se você continuar lendo ali, a Bíblia ela não vai citar nenhum erro dela. Mas o problema das pessoas super espirituais está em fazer com que o comportamento dela seja um padrão para mim e para você. Querer impor isso. Na verdade, nenhum dom deve ser imposto, nenhuma forma de pensar deve ser imposta, acredito. Mas o problema de Maria é esse, a Bíblia não fala isso. Mas geralmente ela quer que você seja como ela. Não, vem cá, para, vamos fazer. Não, mas eu tenho que servir o Senhor. Não, vem cá, para, deixa que Marta faça. Marta deveria fazer, realmente, alguma coisa. Porque imagina, Jesus não estava sozinho andando ali, não. Provavelmente estava com uma galera de discípulos, mais um povo atrás, então alguém tinha que fazer isso. Porém, tem que saber a hora de parar. Tem que saber a hora de ouvir. Como Jesus lidaria com Maria? Abra comigo João 12. Versículo 7. Como será que eu e você trataríamos Maria nessa situação? Em João 12, versículo 7, diz assim, respondeu Jesus, deixe-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Por que Jesus respondeu isso? Porque Judas estava de cara, né, com ela. Pô, como você pode gastar todos os 300 denários em um perfume, jogar no pé do Senhor? Pô, vamos vender isso aí e vamos fazer uma grana, vamos comprar umas paradas para a gente comer. E ela, não, ela é toda apaixonada. Geralmente pessoas como Maria estão tão apaixonadas com o Senhor que saem dando dinheiro por aí, saem desperdiçando seu tempo. O importante é estar ali, ser super espiritual. E como que ele trata isso? Longe de querer criticar ela, porque realmente ele deu razão a ela, mas ele disse que aquele ato ali seria único. Ela poderia fazer aquilo ali até, porque já estava fazendo. Mas principalmente fazer depois, fazer com quem ficava. Gastar aquele tempo, aquele dinheiro que ela tinha com os pobres, porque eles queriam ficar. E são essas pessoas a quem Jesus destina para quem ela pudesse continuar servindo, sabe? Da mesma forma como ela serviu Jesus. Ele não critica, guarde isso, não faça isso. Porque fazer, faça. Mas depois de mim, depois que eu morrer, você também vai ter que fazer. A tua forma de louvar a Deus não acaba aqui. Você vai ter que continuar fazendo isso. Não em mim, porque eu não estarei com vocês. Mas vai continuar fazendo com quem perece, com quem é viúvo, com quem é pobre. Uma vez apenas ela fez isso. E não fez mais. Ela aprendeu. Vamos ver o ponto de vista 4. Vamos falar um pouco sobre Moisés. Moisés é o tipo de pessoa, o tipo de crente esgotado. Eu quando vejo o que Deus mandou Moisés fazer, se fosse eu, falava, mas nem a pau. Levar essa cambada aí. Falar com o faraó? Atravessar o mar? O mar? Atravessar o mar? Não, não vou fazer isso, não. E ele é o cara que fez isso. É o cara que decidiu levar o povo de Israel. É o cara que lutou contra o faraó. Se eu fosse contar a história toda de Moisés aqui, ia ser complicado. Eu tenho que falar de, eu já sou complicado para falar, já estou falando mais demais, tem gente bocejando aqui. Seguramente, Moisés, ele é muito sábio e engajador. Você consegue colocar aquelas palavras lá, Fábio, no Data Show? Com relação à sabedoria, com relação à servidão, para identificar um pouco melhor? Se você puder, eu agradeço. Obrigado, cara. Então, você está vendo, Moisés estava ali, no meio do verdinho e do vermelhinho. Ele é um cara de realizações, é um cara que serve, mas é um cara que tinha um temor tremendo de fazer isso, é um cara que não tinha um poder, diria ele, para se chegar ao faraó e poder fazer isso. E a Bíblia nos relata três formas, pelo menos, de como Deus lidou com a carência dos dons de Moisés. Porque ele tinha medo de chegar no faraó, como que ele vai fazer? Então, a primeira delas, a gente pode ler Êxodo 4, versículo 10. Para vocês entenderem o que esse homem passou, que às vezes você pode estar passando por isso, Deus pode estar te mandando falar com o faraó, e você está morrendo de medo. Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passo, nem agora que desculpa. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou a torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. No decorrer da história, o que Deus faz é mandar Arão, porque Arão poderia falar ao faraó. É tranquilo você pensar, né, cara? Deus levantar um cara do meio de um povo para libertar um povo, saca? Levar através do deserto, caminhar 40 anos, qualquer um aqui toparia na hora, garanto. Tô dentro, Jesus. Tô dentro, Deus. Vamos aí. Moisés fala que não tinha força para tal trabalho. E como Deus age diante de uma carência que talvez você tenha dentro de alguns desses dons, né? Será que Deus fala, se vira? Cara, minha vida é um exemplo, acho, para isso aí. Eu quando fui para Blumenau, cara, eu tinha medo demais, cara. E tenho medo aqui também, cara. Eu tenho o maior medo de estar aqui na frente falando com vocês. Sinceridade. Graças a Deus por isso, porque é uma responsabilidade tremenda, cara. A gente acaba tendo temor de fazer de qualquer jeito as coisas para Deus. Deus chamou Arão, irmão de Moisés, que comissionado por ele, falaria ao faraó. Essa é uma das formas como Deus tratou a carência do azulzinho de Moisés. Às vezes você é o cara que serve, é o cara que tem, que está no vermelhinho, que está no verdinho. Às vezes você tem uma carência da questão do azul, mas, cara, eu te digo que você pode, cara, ser usado por Deus, porque Deus pode trazer pessoas até você para te ajudar, como essa igreja tem ajudado um ao outro. A segunda forma como Deus lida com a carência de Moisés está em Êxodo 17. Versículo 10 até o 13. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegavam uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Engraçado isso, né, cara? Porque às vezes quando na igreja aqui, pelo menos comigo, eu me sinto como Moisés, assim, esse tempo que eu tenho passado fraco, mas parece que como se a igreja estivesse segurando as minhas mãos, sabe? E a briga, sabe, vai ser grande em nome de Jesus. Parece que são vocês que seguram as minhas mãos, assim. Que eu tenho um pouco disso, de querer ir, né, fazer as paradas, mas eu acabo pecando na questão, às vezes, de orar, na questão de crer, de que Deus vai me capacitar realmente a fazer, aí Deus levanta os irmãos para que isso possa ser feito. A terceira forma como Deus lida com a carência de Moisés está em Êxodo 18, versículo 17 e 18. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. O que eu quero dizer com isso? Moisés estava com o cara todo atarrefado em serviço. Não aguentava mais o povo enchendo o saco. O irmão já falou, falei também. Estava cheio de gente enchendo a paciência dele, não sabia como lidar com o povo, até que Jetro, seu sogro, chega e fala para ele, cara, é muita coisa para você fazer. É que nem o Pipe agora, que é um monte de pastor aqui para cuidar de um monte de gente que não aguenta mais o pessoal falando com ele, enchendo a paciência dele. Tô brincando, ele aguenta bastante ainda. Ele agora vai começar a levantar pastor aqui um por final de semana, que ele quer dar uma banda, quer fazer turnê com a banda, quer curtir um pouquinho, amém? E qual é a forma que Deus trata a carência de Moisés? É levantar como se fossem várias células aqui para que o peso dessa igreja não fosse tão grande sobre o pastor, trazendo para nós isso aqui. Sabe? Então Moisés, mais uma vez, sabe onde está a carência do seu servo e levanta uma pessoa para que capacite ele a terminar aquilo que ele mandou fazer. É engraçado isso, né, cara? Às vezes, se fosse eu mandando alguém fazer alguma coisa, eu falo, cara, se vira. Não sabe falar, aprende, vai falar com o faraó. Vai falar com o faraó. Ah, não aguenta ficar com as mãos para cima, se vira. Se pendura numa árvore. E Deus não, que graças a Deus, eu não sou Deus. E Deus trata cada um de uma forma brilhante, cara. De uma forma brilhante e amável. Qual que é a fraqueza de Moisés? Alguém quer falar? Alguém arrisca? Era gago? É mesmo, cara? Até mais isso, não sabia disso, verdade? Mas é porque era gago mesmo? Que massa, velho. Coitado de Moisés, velho. Ele tinha os problemas dele e os meus, cara. Incrível, cara. Dividimos. Eu acho que eu sou Moisés também. Não sou mais Marta, não. Sou Moisés agora. Não sou gago, mas tenho uma dificuldade de falar também com as pessoas. Ser alguém exaurido como Moisés não é um problema nenhum. O problema é quando você faz disso o estilo de vida. O que eu quero dizer com isso? É errado você estar servindo a Deus? Não, mas é errado você querer fazer tudo sozinho. É errado o pastor aqui querer fazer tudo sozinho, cuidar de tudo sozinho. Esse é o problema de Moisés. Às vezes você não consegue abrir mão de nada, cara. Às vezes você tem um ministério aqui dentro e só você mexe nele. Só você cuida dele. Só você... Eu renovo é meu, então só eu cuido, ninguém dá palpite. Cara, não pensa assim. Não pensa assim, porque nós somos feitos de sentimentos, nós somos feitos de problemas, nós somos feitos de carência. E se você é um cara que quer ser um ditador, que é um cara que quer levar tudo do seu jeito, da forma como você pensa, sem a ajuda de ninguém, não seja assim. Aceite que as pessoas te ajudem a ficar com as mãos para cima, para você ganhar a guerra. Aceite que as pessoas falem por você. Não queira fazer tudo sozinho. Como Deus lida com Moisés? Como que Deus trata a vida de Moisés? Só para lembrar, nos três exemplos, Deus manda pessoas. Se você é um cara que acha incapaz aqui dentro, peça para que Deus te mande uma pessoa. Peça para que Deus te faça algo para tirar esse peso, se é que está pesado demais para você. Eu, cara, quando eu tenho meus problemas aqui no discipulado, o Douglas é o cara que assume o barco. Sexta-feira agora vai ser ele. Tem que ter alguém do teu lado caminhando contigo, te ajudando, te auxiliando, sendo teu amigo. É assim que aqui eu vejo Deus acrescentando na vida do outro. Vou dar o exemplo do discipulado ali. Cara, às vezes eu tenho um problema, cara, na qual alguém já passou. Às vezes o cara está passando por um problema na qual eu já passei e um acrescenta na vida do outro. Quero falar um pouco com vocês sobre Pedro. Vamos para o quinto ponto de partida. Ah, eu acho que sou eu agora. Verdade é que eu tenho um pouco da falha de todos ali. Eu só não consigo chegar no meio, mas em volta, assim, ó. Vocês conseguem se identificar do que eu estou falando? Comendo pelas beiradas, bota fé. Tá difícil se encaixar naquele círculo preto ali, cara. Quero ler com vocês Mateus. Às vezes ficam pensando, cara, não tem nada a ver comigo, cara, o que o Christopher está falando. Então a gente vai chegar lá, calma, tem mais um ponto ainda de partida. Alguém dali você vai se caracterizar. Com certeza alguém dali você parece. Mateus 14, versículo 28. Deixa aberto aí. Pessoas como Pedro não faltam engajamento, que é aqui o seu serviço. Essas pessoas fazem tudo pelo Senhor. A gente pode ver bem isso em Mateus 14, 28, que diz assim, ó. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Vou parar aí por enquanto. Será que eu e você sairíamos louco assim, ó, sem ter a mínima noção de pensar que você está andando sobre as águas? E aí Jesus, caraca, vamos aí então. E sai do barco e sai andando em direção dele. Provavelmente o verdinho não ia nem a pau. Não, bagulho aqui, vou afundar, vou morrer, você está louco. Vem você, Jesus, eu não vou sair daqui. Pedro é o tipo de pessoa, cara, que o pastor fala assim, vai para Blumenau, beleza, eu vou. Aí o cara volta arrebentado. Não, estou brincando. Foi uma benção, Blumenau, foi, uma benção. Ô, pessoal de Blumenau, eu amo vocês. Mas é mais ou menos isso mesmo, cara. Por isso que eu falei que eu acho que eu sou parecido com o Pedrão ali, cara. Ele é tosco pra caramba, ele não pensa direito nas coisas e sai fazendo. Eu sou mais ou menos assim. Coitado do Charlie. Eu falava, ô Charlie, tem um prédio pra alugar ali, 800 pau o aluguel, vamos? Cara, acho bom a gente pensar. Vamos orar, vamos pensar. Entendeu? Eu falei, cara, mas... 800 pau, fácil de pagar, vamos lá, já vou assinar o contrato. Vamos pensar, vamos orar. Vamos falar com o Pipe. Não, cara, vamos. O Charlie queria... Cara, se não fosse o Charlie, eu tinha... Eu tava com os três lugares alugados já. Eu tinha estúdio pra tudo quanto é gente tatuar. Eu ia estar pagando aluguel, não ia estar comendo pão de cada dia. Obrigado, Charlie. Você, cara, tratou minha vida, velho. Falar a verdade. Você não é o cara puxar minhas rédeas. Mas se deu bem, né, bicho? Foram longos anos de parceria, de sociedade, que choramos e crescemos. Não vou chorar, mas é uma benção caminhar com esse cara. Então nós vemos em Pedro uma falta de poder e fé, e fé também. Porém, cara, saca, a gente vê que ele é meio louco, mas ele foi o único cara que se correu em direção de Jesus. Se tivesse aquele barco com um monte de gente verde, cara, ninguém ia. E esse exemplo não serviria para você e nem para ele hoje, né? Versículo 30. Quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Será que alguém daqui saía correndo que nem eu? Louco por Jesus? Sem pensar que estaria sem paraquedas? Ou o cara não sabia nadar? Pessoas do Tricolor, do Paraná Clube ali, cara, não tem medo de correr risco. Sabe? Isso é digno de nota, cara, em Pedro. É um cara que não tinha medo, cara. Tem que fazer, vamos aí. Um outro exemplo que nós vemos em Pedro, a gente pode ver em João 18, que com certeza muita gente lê isso aqui, desce o pau em Pedro. Fala mesmo, cara. Deve falar mal pra caramba. Eu vou falar pra você, não falar mal, velho. Porque você não teria feito a mesma coisa. Mateus capítulo 18 diz o seguinte. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio dele e disse, eu lhes asseguro que a não ser que você se converta e se torne como criança, jamais então entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança está, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar, é inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele no meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, torne-os, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés serem lançados no fogo eterno. E se o seu olho lhe fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado ao fogo do inferno. Na verdade, isso não é o que eu queria ler, eu notei errado. Mas o que eu queria ler é a questão... Acontece. Aleluia. O que eu queria lhe dizer é o seguinte, que quando Cristo ele é preso... Cara, eu li Mateus 18, cara. Amém. Obrigado. Agora sabendo que está o erro. O que acontece é o seguinte, que quando Cristo, cara, está sendo preso, quem permanece lá? Esse exemplo que eu quero dar para vocês. Não fica nenhum cara racional lá. Porque se tivesse alguém que pensasse, geralmente não estaria lá. Aqueles que estavam pensando estavam longe. O único cara que chega ali e fica com Jesus é Pedro, cara. O único cara que compartilha daquela dor desgraçada, cara, de morrer por mim e por você é Pedro. Talvez o lema de Pedro combine com algumas pessoas assim. É melhor fazer alguma coisa errada do que não fazer nada. Às vezes eu vejo minha vida assim, quando eu olho tantas coisas, tantas decisões que eu tomei na minha vida, foram sem pensar. E realmente esse era um dos meus lemas na minha vida. Assim. Melhor é fazer alguma coisa errada do que não fazer. Importante é não ficar parado. Aí que vinha o tombo. Pessoas como Pedro têm dificuldade de entender que com todo o seu engajamento poderoso podem causar danos se o mesmo não for acompanhado de sabedoria. Se eu visse Jesus sendo morto ali, sendo castigado, sendo julgado, eu não estaria ali provavelmente, cara. Acho que nisso eu estaria pensando, meu, vou levar um pau junto, tá louco? É a mesma coisa quando acontecia na torcida, quando a gente brigava. Queria todo mundo brigar, na hora que veio a cambada tomando pau, eu falava, cara, mas nem a pau que eu vou apanhar, vou embora, você ia correndo pro outro lado. Uma parte triste da minha vida foi dentro da fúria, fazendo bagunça, fazendo o que não devia. Jesus, mais que ninguém, viu que Pedro tinha uma disposição e uma prontidão, né? Que ali é a questão do azul e do vermelho. Mas estava longe de ser um cara equilibrado e sábio. Estava longe, ele exigia muito com as emoções. Sabe? É um cara que se tivesse... Acho que muitas pessoas que estão aqui, que são os apaixonadinhos, né? Os que querem namorar, assim, eles agem dessa forma. Meu, estou apaixonado, é de Deus. Pipe, a mina é de Deus. Não é, filho, é de Deus. Às vezes Pedro pode se encaixar um pouco em você, assim. Vamos sair atropelando tudo, toda a sabedoria ficar de lado, toda a crítica, todo o conhecimento de que namoro com gente que não é crente não dá certo e vamos aí que vai dar certo. Não dá, gente. É complicado esse negócio. Haja, cara, com sabedoria. Haja, cara. Não fique lidando com emoções como o Pedrão fez. Eu não sei como que ele escapou dessa, né, velho? Sei sim. Negando. A gente julga, né, Pedro? Pô, foi o cara que negou Jesus, é o cara... É, eu ia falar nossa, o que a gente sempre fala, mas não posso. O cara é um fraco, velho, negou Jesus, mas, cara, quem estava lá era ele. Às vezes eu e você não teríamos nem a oportunidade de negar. É digno de nota observar que para Jesus pesava mais a capacidade de liderança de Pedro em relação à sua futura tarefa que a falta de sabedoria atual. Engraçado isso, né? Enquanto a gente fica julgando a forma como Pedro agiu ali dentro do templo onde Jesus estava sendo julgado, a gente fica criticando ele, né, e vendo que aquele cara era realmente um cara incapaz. Não, Deus, Jesus não. Jesus sabia que lá na frente, esse problema de falta de sabedoria seria sanado. Isso nós temos a certeza, porque se a gente vê em Atos ali o que esse cara fez, ele não fez tudo por emoção, ele fez com sabedoria muitas coisas ali. E foi mais uma vez como Jesus tratou ele, né? Jesus não chegou lá, pô, cara, me negou 3 vezes, meu irmão. Pois é. Negou 3 vezes, cara, tu vai levar um tabete na orelha. Esse seria o Christopher falando. Esse seria eu, com certeza. Jesus, ele é legal porque ele não olha, né, para aquilo que você é, ou para aquilo que você está fazendo agora e te critica, mas ele olha lá na frente e vê aquilo que você pode ser, aquilo que você pode servir dentro da igreja. Ele olha para o pro projeto de vida que o Espírito Santo pode te fazer se tornar. Então, eu tô ali, ó. Eu vou dizer para você que eu sou meio azul mesmo, sou vermelho, não posso querer ficar fugindo para os lados. Eu gosto muito de Marta, mas no meu caso eu sou bem Pedrão. Não sei quantos aqui compartilham desse bem comigo. Mas eu vou dizer para você, cara, que eu sou tão, tão azul e vermelho, cara, que quando me falaram para fazer seminário, eu fiquei me coçando tanto que eu tinha que ser mais inteligente. Não, mas eu me achava já, mas não era. E quando eu começo a ler, eu falo, meu, eu sou bem menos do que eu imaginava antes. É bom que é sábio saber que é burro. Daí você sabe que você tem limites. Você não passa de certo local. Até aqui eu vou. Para isso eu tenho sabedoria. O duro que eu vou falar de mais um cara agora, que é o último ponto de partida, o sexto, que é Jonas. Eu também pareço muito com ele. Mas eu acho que eu sou mais Pedro. Porque Jonas é o cagão da Bíblia. Foi a forma como eu me deparei várias vezes na minha vida, quando eu tive que casar, quando eu fui para Blumenau, quando minha filha nasceu, falei, não sou capaz. Mas Deus tá mandando tudo isso aqui, mas eu não sou capaz. Alguém já passou por isso? Todo mundo conhece a história de Jonas aqui, né? É que, senão eu posso ler, mas são 4 capítulos, já tem gente dormindo. Vocês que sabem. O livro de Jonas diz que ele é cheio, cara, de sabedoria e percepção. Tudo que Jonas colocava para fazer, ele fazia bem feito. Mas é um cara que faltava serviço, que faltava fé tremenda nele. É um cara que, parece que foi, pelo que a gente lê ali em Jonas, nesses 4 capítulos, cara, é o cagão. Não quer fazer o negócio, cara. Tem medo, tem preguiça, não sei. O engraçado é que até ser jogado no mar, como ele foi em meio à tempestade, porque Deus queria levar ele para um lado, ele queria ir para o outro, fugir daquilo que Deus queria com ele, até ser jogado no mar, foi maravilhoso, porque as pessoas que permaneceram no navio falaram, meu Deus, esse cara é muito poderoso, vamos fazer um sacrifício nervoso para Deus aqui. Aí queimaram uma carnarada lá, não sei o que eles fizeram, mas a Bíblia relata que eles fizeram um sacrifício para Deus, porque creram que o Deus de Jonas era responsável por toda aquela tempestade, por tudo aquilo que estava acontecendo. Aí o cara foi jogado ao mar. Mesmo sendo jogado ao mar, por ser repudiado, né, dentro de um barco, Deus acaba usando Jonas. Então, tudo que esse cara faz, acho que se ele botasse a mão naquele púlpito velho, ia aparecer esse aqui. Bah, ia ficar mágico. Ia melhorar muito. Depois de fugir, ele acabou por pregar a Nínive, uma cidade onde Deus mandava ele pregar e não queria. E o sucesso em Nínive foi tremendo. A gente pode facilmente detectar a fraqueza de Jonas, né? Qual era a fraqueza dele? Ser pau mole? Ah, desculpa, precisava falar isso. Ele era mesmo, cara, ele tinha medo. O cara era frouxo. Para Jonas faltava dedicação, engajamento e principalmente obediência. Obediência. Existem alguns Jonas aqui? Sou um. Dois? Mas vamos orar juntos. Tempinhos, 2 horas orando, para ver se Deus trata a gente. Ele estava disposto a realizar aquilo que o Senhor lhe ordenou fazer. Ele não estava disposto em fazer aquilo que o Senhor lhe ordenava fazer e tentou fugir. Mas o Senhor, obviamente, não permitiu. O que ele fez? Mandou um peixão. É cabuloso a gente pensar nisso, né, cara? Mas Deus faz essas coisas. O cara foi jogado ao mar e Deus manda um peixe tremendo levá-lo para a cidade onde ele deveria ir. Ali ele tem mais algumas experiências bem legais, né, que é sofrer uma insolação tremenda e Deus, ao mesmo hora, fazer uma planta nascer e, no outro dia, essa planta ser devorada. Deus faz cada coisa louca com a gente. E no reino de Deus existem vários Jonas, meus amigos. Aqui mesmo, A gente pode ter um monte deles, cheio de sabedoria, cheio de sabedoria transbordando, mas que não quer fazer nada. Se Deus manda você ir para algum lugar, você não vai. Às vezes, eu vou falar isso para você, não é nada pessoal, às vezes levar alguém, levar isso para o pessoal, mas se quiser levar leve, amém. Às vezes tem gente aqui com um monte de sabedoria, cara, de conhecimento, experiência, e Deus está falando para você ir lá para Blumenau ser pastor, e você fica batendo o pé, lutando. Se você estiver aqui, você vai. Às vezes Deus está te mandando lá para o Acre, porque os santos vieram de lá, né? Agora não tem ninguém lá. Aí está precisando de pastor lá e você não quer ser o pastor daquela igreja. Você não quer ser o pastor daquela cidade. Ele não vai mandar uma baleia vir aqui te buscar. Até pode. Eu não duvido o poder de Deus. Mas ele pode fazer com que você vá para lá de alguma forma. Se ele quiser, ele vai fazer. Então, para Jonas, o que faltava era iniciativa. Obedecer a Deus. A iniciativa de fazer aquilo que Deus mandava. Como que Deus lida com Jonas? É uma forma drástica pensar em ficar 3 dias dentro de um peixe, né? Provavelmente seria uma baleia. Se fosse um tubarão, ia entrar todo rasgado. É meio complicado pensar, por 3 dias, cara, dentro de uma baleia, o que é isso para você? Às vezes você pode pensar na tua pele e você não sabe o que é isso. Mas são 3 dias a sós. 3 dias na solidão. 3 dias dentro de um peixe que com certeza faz você pensar muito na sua vida. Às vezes, cara, Deus vai fazer isso com você, cara, deixar você só por um tempo para você pensar se você está sendo obediente a Deus. Cara, às vezes tem um cara aqui, pessoas tremendamente inteligentes aqui, mas que não são obedientes. Pessoas que estão fugindo do seu chamado, pessoas que não querem exercer o seu dom aqui dentro. Foi uma medida drástica que Deus ensina Jonas, mas foi a medida necessária. E é assim que Deus trata os desobedientes. Ele faz o que tem que fazer. Se para Jonas parar no meio ali, Deus tiver que mandar uma baleia engolindo, ele vai mandar. Se tiver que ser rejeitado de um barco e ser jogado, ele vai ser jogado. Para que você e eu estejamos ali, ó, no centro. No centro daquilo ali. Sabendo lidar com sabedoria, sabendo lidar com prontidão, sabendo lidar com a questão espiritual. O que Deus quer para mim e para você é que você esteja no meio ali. Ó. Os exemplos que eu estou dando aqui é para que você se caracterize onde você está, mas que você não fique ali. Que você se direcione. Por isso que a gente fala ponto de partida. Você pode estar ali, mas onde Deus quer que você esteja no meio daquilo ali. Sabendo lidar com esses 3 dons. Você pode ter algo até um pouco mais forte do que o outro. Mas quanto mais no meio você tiver, melhor. Estou certo, né, Pipe? Assim Deus tratou a desobediência de Jonas. Eu não sei como Deus vai tratar a sua desobediência. Jonas, da comunidade Gólgota. Eu não sei como Deus vai tratar essa questão na sua vida. Eu não sei o que Deus vai aprontar com você, mas eu acredito que Deus, cara, ele dificilmente está feliz comigo, com você, porque nós sempre estamos vacilando. Onde nós estamos vacilando, e nós estamos longe daquilo, de ser aquilo que Cristo é, ter a estatura dele. Às vezes nós somos desobedientes no dízimo, e Deus quer te tratar nessa área, porque você é um cara que não tem fé de que o dízimo é realmente para manter esse lugar aqui. Às vezes você é desobediente na fofoca, no pecado. Engraçado que quando a gente fala em pecado, o cara já pensa no namoro. Não, não é só isso. Não sei quantas pessoas estão namorando aqui, mas quando eu estava namorando, fui falar pecado. Caraca, falou de novo. Pecado, Jesus. Já se coçava todo, velho. Mas, cara, se você está sendo desobediente a Deus, cara, se amaziando, namorando, cara, tome cuidado. Porque você não tem a bênção do teu pastor para isso. Saca? Você não tem a bênção dos seus líderes para isso. Então tome cuidado, cara. Não seja desobediente. Não seja desobediente, cara, com relação ao próprio vício, cara. A gente acha que... meu pai sempre falava, beber não dá nada, cara. Fumar um não dá nada. Dá e muito. Principalmente se você tem família. Principalmente se você é pai, se você é marido. Dá e muito. Nós sempre falamos, meu pai, cuidado, pô, você é um cara sábio. Meu pai era muito inteligente, cara, sério. Com relação ao trabalho, era um cara super dedicado e inteligente. Mas faltava, acho que pro meu pai, o azulzinho. Poder para sair daquilo ali. E o poder para ele ter esse discernimento era Jesus. Faltava discernimento, não sei, para ele, mas, cara, por falta de conselho não foi. Meu pai foi desobediente, não a Deus, mas às próprias éticas que o homem emprega para nós. Dizendo que o cigarro mata, dizendo que a bebida pode causar vários danos, dizendo que você não pode dirigir bêbado. Às vezes até aqui algumas pessoas podem dirigir bêbado. Você está sendo desobediente, não só aos homens, mas a Deus também. E eu não sei como Deus vai lhe tratar isso aí. Eu não sei como Deus vai tratar se você é o Pedro, que faz tudo sem pensar, se você é a Marta, que trabalha pra caramba e não tem tempo para Deus, se você é a Maria, que pensa em apenas estar sentado aos pés de Jesus e lavando os pés deles com um bálsamo super valioso e deixa todos os outros trabalhando para você, onde você fica só ali, só orando, aleluia. Ou se você é o Tomé, que é o cara que critica tudo e não faz nada. É o cara que critica, mas não coloca a mão na massa. Então não critique. Não critique. Eu não sei como Deus vai tratar essa questão na sua vida hoje, mas a palavra é essa para você, cara. Sabe? Se identifique dentro desses seis pontos de partidas que foram esclarecidos essa noite e tente se encaminhar para o meio ali, ó. Sabendo que os dons existem, cara, e você tem que manifestá-los, sabendo que o serviço existe, você tem que participar, e também que o serviço, que a sabedoria e as realizações têm que ser feitas. Aquilo ali, ó, ajuda você a não deixar muito pesado para o teu pastor, para quem é teu líder, para quem é teu discipulador. Aquilo ali ajuda você, cara, sabe, a ser uma pessoa melhor, não só a identificar aquilo que você é, onde você está, mas para onde você tem que caminhar. Para onde você tem que caminhar para que o reino de Deus e essa comunidade cresça como corpo. Amém? Eu quero orar com vocês. E, aliás, antes de orar, eu preciso dizer que para que essa palavra, que essa ministração, ou essa palestra, eu não sei como eu posso dizer, porque eu estou perdido com o Datashow, não sei se eu olho para vocês ou se eu olho para lá. Vai ser mandado para vocês um relatório de algumas folhas, onde vocês vão ter que ler para que você realmente saiba onde você está. Vai falar sobre isso? Então, amém. Eu vou orar só com vocês. Quero que vocês se coloquem de pé, por favor, gente. Como eu disse, procurem se identificar, mas não parar onde vocês estão, sabe, gente? Acredito que todos nós aqui estamos em constante mudança e precisando chegar ao centro ali da vontade de Deus. Isso acho que ficou bem claro para vocês. Deus Pai, eu quero te louvar, Deus, sabe, por esse domingo, Senhor. Por eu estar aqui, Deus, sabe, trazendo essa palavra, Deus, revelando, Deus, aquilo que realmente nós somos, os nossos dons, Senhor Deus. Nos usa, Pai, sabe, nos capacita no Seu Espírito, Pai, no Senhor, sabe, Deus Altíssimo, a estar crescendo junto aqui nesse local. Cada um com seu dom, Deus, mas todos servindo ao único Deus, ao único Senhor e ao único Espírito, Pai. Nos direcione, Deus, ao centro dos seus dons, das suas vontades, Pai, para que nós possamos ser úteis, Deus, naquilo que o Senhor nos mandar fazer. Que nós possamos, Pai, sabe, realmente, Deus, ser como todos esses exemplos aqui, ter as suas fraquezas, mas principalmente saber como lidar com elas. Principalmente saber, Deus, o que fazer para que o Seu nome seja engrandecido e louvado, Senhor. Eu te peço, Deus, que coloque essa igreja nas Suas mãos, Pai, sabendo que o Senhor está direcionando a cada um aqui nos dons que tem e naquilo que tem que ser feito, Pai. Nos abençoa nesse restante de domingo, durante a nossa semana, Pai, eu te peço, que nós possamos realmente repensar nas nossas vidas, nos nossos dons e naquilo que nós possamos servir um ao outro, Pai. Aquilo que cada um necessita, que nós possamos ser o auxílio, assim como foram os auxiliadores de Moisés, que o Senhor nos ajude, Pai, sabe, a cada um aqui manter os nossos braços erguidos para que a nossa batalha seja ganha em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode ficar em pé. Para você identificar melhor tudo isso que o Christopher falou hoje, a gente vai mandar um e-mail amanhã cedo com um teste bem simples. Quer dizer, eu acho que é simples, né? Aí vai depender. Né? Depender do Mobral que você participou. Né? Então, o teste é simples, você responda a ele, mas é imprescindível que você leia o e-mail e que você responda. Porque senão, tudo isso daqui é injeção de linguiça. Ok? A nossa proposta é para que você descubra. Ok? Então, a gente quer que você descubra isso na sua vida. Então, amanhã cedo a gente está mandando um e-mail para a igreja com lá um questionário. É uma coisa simples, são 15 perguntas, eu acho que você tem que responder ali só, e a coisa é só de marcar X. Tá ok? Então, e fazer uma sominha lá. Até 10 você sabe contar, né? Então vai ser fácil para você. Ok? Quem não sabe ler, depois liga para mim que a gente faz pessoalmente o teste, beleza? Ok? Deus os abençoe. Bom na paz. Tenha uma excelente...